meuscds.com. Lá vem outro lito, tô me embriagando, tentando esquecer, acabo lembrando. Aí é que eu bebo, bebo mesmo. Aí é que eu bebo, bebo mesmo. Olha o sucesso do Baixo chegando na voz do Marqueiro Mano Chavá. Onde se tem? J. Jesus, Paredinho dos Manos. Parece que o tempo não quer mais passar, que essa saudade não quer me deixar. Olho nossas fotos e nossas conversas, se quer saber, nada mais me interessa. Eu perco meu sono, virando as noites. Se me perguntar, nem sei que dia é hoje. O povo comenta da minha aparência, coração que é eu paga as consequências. Se eu soubesse que ia ser assim, nem tinha me envolvido. Teria evitado teu beijo, teu sorriso. Mas aconteceu, veja no que deu. Lá vem outro lito, tô me embriagando, tentando esquecer, acabo lembrando. Aí é que eu bebo, bebo mesmo. Aí é que eu bebo, bebo mesmo. Lá vem outro lito, tô me embriagando, tentando esquecer, acabo lembrando. Aí é que eu bebo, bebo mesmo. Eu bebo, bebo mesmo. Agora chama o gigante do Canindé, o cara do meuscds.com. Carreta de ouro, caminhão tenebroso, Romário do Paredão. Eu perco meu tempo virando as duas. Se me perguntar, nem sei que dia é hoje. O povo comenta da minha aparência, coração que é eu paga as consequências. Se eu soubesse que ia ser assim, nem tinha me envolvido. Nem tinha evitado teu beijo, teu sorriso. Mas aconteceu, veja no que deu. Lá vem outro lito, tô me embriagando, tentando esquecer, acabo lembrando. Aí é que eu bebo, bebo mesmo. Aí é que eu bebo, bebo mesmo. Lá vem outro lito, tô me embriagando, tentando esquecer, acabo lembrando. Aí é que eu bebo, bebo mesmo. Aí é que eu bebo, bebo mesmo. Arroba as mãos! RD7 CD, Juninho Batson! Que é que você demora? O paredão que o Viana respeita, o paredão de ferro, o CD de Patujá, Carreta do Badim, Sony Corbão!